Fala galera, Trod, começando hoje então, edição número 134 nesse off-season, onde que um off-season temos aí muitas novidades, bastante notícia para falar. Da última edição Drops que aconteceu até hoje, tá? Tivemos no meio uma edição da Truck Series, mas hoje vamos falar de notícias. E vamos falar um pouquinho também do Charters aí, como tá um pouco a dança das cadeiras aí da Cup Series para 2017. Comigo hoje tá o Elhão, Elhão D, boas-vindas ao pessoal, Elhão. Um abraço pessoal, começando 2017, vamos ver o que aconteceu nesse mês de dezembro e início de janeiro, né? Muitas novidades, né, Leonardo Guina? Sim, muitas novidades, inclusive temos uma novidade bombástica aí que movimentou muito o miolin de todo mundo aí, né, a cabeça de todos nós, que foi aí, né, o Kyle Edwards, né, se dando como aposentado, se retirando da NASCAR, assim como fez o Brian Scott, que também fez o John Stallard, que vamos comentar também, né, sobre o John Stallard também, que também se retirou das pistas. Mas vamos seguir aí, vamos começar uma notícia lá que a gente fez, né, só para relembrar um pouquinho vocês, né, a edição nossa passada foi até o dia 6 de dezembro, então vamos continuar do dia 6 de dezembro para cá. Temos praticamente um mês aí de notícias aí para falar, tem bastante coisa, bastante novidade, né? Então vamos começar a edição. Então sejam todos bem-vindos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, melhor hora que vocês preferem estar nos ouvindo aí. Seja caminho para casa, pro trabalho, ou até mesmo para quem tá estudando, né, Leão? Que ainda tem os cursos de verão que o pessoal gosta de estudar aí. E vocês estão ouvindo aí a Pietra fazendo a participação dela no segundo programa de 2017. Mas enfim, continuando. Só pra falar, melhor, o nosso programa aqui é um negócio meio simpão, meio caipira, viu? Não tem esse negócio de estúdio, de som, não. Aqui o negócio é áudio aberto. Continuando. Então sejam todos bem-vindos à edição número 134 da quinta temporada. Elhão, tem noção já, Elhão? Faz 5 anos já que estamos nessa brincadeira, Elhão. É porque o pessoal ainda tinha fé no sorveteiro, né, Leonardo? Tinha fé no sorveteiro. Enfim, vamos lá. Bom, quero começar com uma notícia boa, uma notícia do Todd Gallen, né? Ele vai fazer esse ano, o ano passado ele foi campeão da West, tá? Da K&N Pro Series West, o Todd Gallen, e ele vai fazer esse ano as duas categorias da K&N Pro Series. Ele vai fazer tanto a West como a West, né? Vai fazer full time nas duas categorias, vai ser bem interessante. Só para relembrar vocês, em 2006 ele foi campeão da West com 6 vitórias, 11 top 5 e 13 top 10. Em 14 corridas, então um número impressionante aí, Elhão. Foram 13 top 10 em 14 corridas. Além disso, marcou 7 poles e liderou 564 voltas das 1.800 que ele disputou. Um número impressionante do Todd Gallen. Um piloto que realmente está pintando por aí. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho também sobre o Truck 51 da KBM na Truck Series, né? O Truck 51, aquele truck que está virando lá, pagou bem, você leva. Ele vai também fazendo suas participações lá. Então, Leonardo, o Todd Gallen é dessa leva dos últimos 2 anos, um dos bons nomes. Venceu provas na K&N West, né? Como você disse, foi campeão, né? Eu acredito que possa ser um piloto de muito futuro na categoria, né? Veremos após esse ano com qual programa de desenvolvimento ele vai pegar, né? Se vai seguir com a Toyota e correr pela KBM, né? Ou se vai fazer que nem o William Byron, que foi para um outro programa de desenvolvimento, né? Lembrando que ele é filho do Dave Gallen, piloto que competiu por muito tempo na Yates, correu pela Front Row, ainda corre, né? Vai fazer algumas provas esse ano no carro 35. Dave Gallen, campeão da Califórnia, né? Califórnia, que é um estado americano que já forneceu vários campeões da NASCAR. Jimmy Johnson, Jeff Gordon são pilotos oriundos desse estado, Leonardo. Só para relembrar vocês, o David Gallen foi um dos pilotos aí que mais nos impressionou há um tempo atrás, isso em 2007, 2008, no corridas em Super Speedways. Então o David Gallen não foi muito bom, mas parece que o filho dele está vindo melhor gabaritado e está vindo aí com uma boa bagagem, né? Tá subindo bem aí, tá fazendo o trabalho certinho. Espero que, se ele fazer os seus degraus certos, vir crescendo, devagarzinho, tudo dentro do seu tempo, espero que ele colha bons frutos e não acabe aí fazendo Starting Park na Cup Series só para contar para os primos que correm na Cup Series. Enfim, outra notícia boa também, Leão, é os fãs do Matt Di Benedetto, né? Ele assinou aí com a Go Fast Racing, ele vai assumir o 32. Lembrando que quem correu nesse carro no passado, a maioria das corridas foi o Jeff Earnhardt, né, um dos primos aí do Dale Earnhardt Jr. Então, o Di Benedetto assume aí o carro, o Ford 32 para a temporada 2016. Lembrando que ele vai correr, fazer full time a temporada. É, só para relembrar um pouquinho vocês aí também, o carro 32, pessoal, não tinha charter, né, ele sempre corria aqui meio com a corda no pescoço. Então, ele adquiriu o charter da RPM, né, o 44 do Brian Scott, que acabou nos deixando aí o Brian Scott. Então a Go Fast Racing foi lá e adquiriu esse charter. Então, por isso, agora o 32 corre full time com o Matt Benedetto em 2017. Elião? É só uma pequena correção: o 32 tem um charter, sim. É o charter que ele transferiu para o 21 da Wood Brothers. É, essa equipe já compete há alguns anos na Sprint Cup, né? É, de dois anos para cá fez uma parceria com a equipe Go Green, que competia, essa equipe se chamava Fastlane Racing, né? É, do Frank Stoller. Ele fechou uma parceria com a Go Green Racing, que é uma equipe que competiu com o carro 79 na X-Fin Series. É, já tem uns dois anos mais ou menos, mas sempre competia com vários pilotos durante o ano, né? O Bob Labonte, o Terry Labonte fez sua última largada, sua última participação por nessa equipe. E esse ano parece que eles fecharam com um patrocinador, acho que é a Can-Am, uma empresa forte americana, que vai proporcionar até um piloto em tempo integral, né? E tentar evoluir, né? É, não tem uma notícia aqui que eles estavam tentando fechar uma parceria com ou a Roush, ou até com a Penske, né, de pegar equipamento deles, mas eles já adquiriram alguns carros que eram da RPM do ano passado, ou seja, é uma equipe que vai tentar evoluir com algum tempo, assim. Eu acho que eles vão tentar fazer algo que a German Racing fez, né? É, primeiro ter um piloto em tempo integral, aí depois tentar ir evoluindo. É, o Mad Benedetto, ele entrou meio pela porta dos fundos na BK Racing, era um piloto que era para fazer tampão, fazer start and park. Aos poucos foi ganhando confiança, foi fazendo boas corridas, foi se estabelecendo, mas como no ano passado, ele competia no 83, só que em algumas provas que a BK Racing conseguia patrocínio, ele tinha que pegar um carro que não tinha charter, tinha que classificar e ceder esse carro para os pilotos pagantes, né, que entravam no carro que tinha charter com a presença garantida nas provas. Eu acho que o acordo dele com a Go Fast dá a estabilidade a ele, que ele vai poder desenvolver o equipamento. E eu acho que é uma boa para ele, é uma boa para a equipe. Acho que a BK Racing, que até agora não definiu nenhum piloto full time, me parece que a equipe está com problemas financeiros, deve revisar os pilotos nos seus dois charters durante a temporada. Eu acho que a BK Racing perdeu uma chance de ter um piloto que possa levantar a equipe. Leonardo? Oh, então, Elião, só eu fiquei meio na dúvida agora, porque assim, é sobre o charter, tá? Porque quando saiu a notícia lá, saiu que é tipo assim, a Go Fast Race ela comprou o do 44, mas ela vendeu o que ela tinha pro Wood Brothers. Isso, Leonardo. Isso, Leonardo, o que acontece é... Então, Leonardo, o que acontece é uma coisa que não está muito clara, mas as equipes, elas têm uma cláusula de desempenho, acho que a cada 3 ou 5 anos. Se ela competir sempre, tipo, ficar terminando... É uma porcentagem de desempenho que eles têm que ter. Se ficar com aquele charter por 3 ou mais anos, sempre terminando em último, sabe? Eles podem ter um risco de, na renovação do charter, eles perderem. Por isso que a gente vê muito esse movimento de um time pequeno pegar o charter e alugar para outra equipe. Aí ele volta com o charter, fica um tempo. Porque isso não está muito claro, né? Mas tem essa cláusula de desempenho que em curto, médio prazo, eles podem até perder o charter. Por isso que a gente vê esse malabarismo dos times pequenos com essas vagas. Bom, isso é verdade. Até porque, né, como eu só completando aqui um pouquinho, a Wood Brothers comprou, né, o charter que era da Go Fast Racing, ou do carro 32. Então foi mais ou menos assim: O 21, o carro 21, o pessoal da Audi Bronze não tinha, ele correu o ano todo com a corda no pescoço. Caso acontecesse de chover, ele talvez poderia correr o risco de ficar de fora, né? Mas como tá sempre aí batendo na trave 40 carros, dificilmente vem 41 carros sendo inscritos aí durante o ano de 2016, assim foi o ano todo, né? Então mais ou menos assim, o 21 não tinha charter, então o 32 foi pro 21 e o 32 ficou sem charter, mas ele foi lá e pegou do 44, que a RPM fechou, né, o time 44, e pegou do 44 pro 32. Foi mais ou menos isso que aconteceu, tá, pessoal? Só pra vocês isso mesmo, Leonardo. Não se perderem isso aí. Isso mesmo. Mal comparando com o que acontecia antigamente, Leonardo, mal comparando, chegava no final do ano e que podia ir lá e comprar os pontos, né? O posicionamento. Hoje em dia você pode negociar o chart. Só que tem uma. Não tá muito claro isso aí, né? Inclusive o contrato lá é uma coisa, de certa maneira, até obscura, né, Leonardo? Mas tem algumas manobras que esses times fazem para poder ficar com esse charter por mais tempo. Por exemplo, esse charter esse desempenho, esses pontos que o charter que a Gol Green tinha, agora estão com a Old Brothers. Por exemplo, se ficar um ano com a Old Brothers ficar bem e eles pegarem de novo, o charter vai ter melhorado. Eu sei ser um pouco parecido com os pontos que a gente tinha antigamente, né? Mas são artifícios que os times acabam fazendo dentro do regulamento dos charters, que pessoalmente eu acho duvidoso, enfim. Mas isso é um outro assunto, né, Leonardo? Isso é um assunto bem mais complexo, vamos dizer assim. Só para completar, Leon, você falou muito bem aí do Matt Benedetto, ele fez sim um grande trabalho na Brickyard Racing, poderia ter continuado lá, poderia ter continuado o trabalho dele, talvez com um pouco mais de apoio ele ir um pouco mais longe. Mas vamos ver o que ele consegue fazer com o Ford 32 aí, porque a Go Fast Race está apostando nele, né? Deu um ano aí full time para ele, vamos ver, e torcer bastante para que ele consiga bons resultados, o Matt Benedetto. A outra notícia, Leon, foi aí, né, no finalzinho aí perto do Natal, tivemos a notícia aí da um novo patrocinador da Cup Series, que agora é a Monster Energy NASCAR Cup Series. Esse é o novo nome, né, da categoria aí da Cup Series. Sempre foi Cup Series, tá, pessoal? Só muda antes, que é o patrocinador. Era NASCAR Sprint Cup Series. Nunca aparecia, mas o nome é Cup Series. Então, o antes aí que muda. Agora vai ser Monster Energy NASCAR Cup Series. Não sei pra mim, mas pra você, não, mas pra mim também, esse nome aí, patrocinador, não muda muita coisa, não. Parece que o patrocinador tá com boas intenções aí, tá querendo trazer muita promoção, pra trazer, até durante a entrevista lá, quando a comissão da NASCAR, os diretores lá, assumiu, né, fez a apresentação aí, até do novo logo aí da NASCAR, que também mudou, logo da NASCAR, tá, pessoal? O logo da NASCAR mudou. Foi dado uma reestilizada aí. Eles falaram que a intenção deles é trazer aquele fã que jovem, que a Monster ela tá meio envolvida nos jovens aí, por ser uma marca de bebidas aí, de energético, sei lá, não entendo muito bebida, mas é uma marca que tá meio envolvida com os jovens, e a intenção da Monster é trazer esses jovens pra NASCAR, pra conhecer o mundo NASCAR, que parece que a categoria tá precisando um pouco disso, né, Leon? Muito bem falado, Leonardo. A Monster, nos Estados Unidos, ela patrocina o Monster Energy AMA Supercross, né? E a PBR, né? A competição de rodeio lá, americana, caráter mundial. São duas das franquias que eles patrocinam, duas das competições. Pessoalmente, acho que é uma de certa maneira, até ousado essa atitude da NASCAR, já que o energético, a gente teve a Red Bull uns anos atrás, né, Leonardo? Não teve muito sucesso, porque de certa maneira o público tradicional da NASCAR não é um público que consome muito energético, né, Leonardo? Mas nessa tentativa de buscar novos mercados, e querendo ou não, a gente for fazer um balanço, depois da proibição da veiculação de propaganda de cigarros, né? Os energéticos ocupou esse espaço, né? Na própria Fórmula 1, em várias categorias, a Red Bull tendo uma importância, tipo, acho uma coisa que eu até comento com os meus amigos, como que o energético, ele consegue ser mais que um produto, assim, de utilizar, ele acaba se tornando até uma grife, né? E a Monster vem nesse caminho. Eu acredito que tenha sido uma decisão acertada, e com isso aí a NASCAR até tá pretendendo fazer algumas mudanças no formato de disputa, enfim, aquela velha história que a gente sempre ficou ouvindo antes da temporada, né? Esses rumores, né? Mas enfim, eu acredito que foi uma boa jogada, e muitos falam em outros patrocinadores, né? Até a Advanced Auto Parts, que vai patrocinar o Bush Crash, né? Que é a prova que substitui o Shootout, né? Que era a prova que a gente tinha no início do ano, abrindo a temporada, que era um patrocinador que, tipo, loja de carro, né? De conserto de carro, né? De peças, né? Seria um patrocinador mais tradicional, mas a gente tem a Monster, que já tem um bom know-how, né? E vamos ver como que isso vai. E uma coisa interessante, Leonardo, é que a Monster, por exemplo, ela tá, assim como a Red Bull, ela tá presente em todo mundo, né? E a gente pode até pensar em médio prazo as séries que a NASCAR tem em outros países, como no Canadá, até no próprio México, em outros locais, também terem o apoio da Monster, né? Para trazer esse público jovem e para, talvez, não diria revolucionar o esporte, mas dar ele uma cara nova, né? Exatamente isso, né? Fazer o público novo, que está meio afastado aí do automobilismo, trazer eles para o automobilismo conhecer a NASCAR aí, até porque a NASCAR é muito grande lá nos Estados Unidos. Com certeza é um dos ícones, né? Futebol americano, NASCAR, lá nos Estados Unidos é bem difundido, NBA, a MLB lá, o beisebol, é um dos grandes esportes americanos aí. Então vamos ver o que a Monster consegue fazer. Isso é uma, tipo, a chegada da Monster pra pista nem vai mudar tanto, né? Pode ser que talvez ela estimule aí algum sistema ou outro, alguma coisa ou outra, uma promoção ou outra aí, mas a Monster realmente, o trabalho dela vai ser fora das pistas. Nós não vamos sentir muito aqui no Brasil, até porque a Monster não vai fechar um avião, falar assim, ó, vamos fechar um avião com um fã brasileiro para levar para os Estados Unidos, não vai fazer isso. Mas lá nos Estados Unidos eu tenho certeza que vai ter boas mudanças. O fã lá, aquele que vai na pista, aquele que está lá todo final de semana, todo ano compra o seu ingresso para assistir as corridas. Isso eu tenho certeza que vai acontecer mudanças, e foi isso que eles prometeram durante a entrevista à coletiva quando teve um anúncio aí da Monster como a nova patrocinadora da Cup Series. Bom, Leão, seguindo aqui as notícias, um pouquinho para frente aí também, tivemos o anúncio aí do Kyle Busch, né, foi o piloto escolhido dos Estados Unidos a participar do ROC, né, o Race Off Champion. Não sei se é Championship ou Champion. Champion, isso mesmo. Eu acabei de ler aqui, Race Off Champion 2017. Lembrando que acontece nesse final de semana, tá, pessoal? Final de semana agora, dia 21, 22 de janeiro, em Miami. Esse ano vai acontecer em Miami, nos Estados Unidos. E também foi escolhido aí como copiloto dele, ou ajudante dele, vai ser o irmão dele, o Kurt Busch. Então vai ter os dois buchão aí correndo no ROC. Elião? Então, Leonardo, essa competição, eu acho que é a mesma, né, que ocorre ocorreu muitos anos na Alemanha, né, por muitos anos, onde os pilotos competem em vários tipos de carro, né, numa pista montada dentro de um estádio. Se eu não estiver enganado, vai ser no estádio do Marlins, do beisebol, né, da liga da MLB. Eu pessoalmente eu não acompanhei muito essa competição. Muita gente gosta, né? Porque vê vários pilotos ali competindo um contra o outro, mas nesse negócio de Race of Champions, eu sou mais aquele antigo Race of Champions que a gente tinha nos Estados Unidos, né? Onde os pilotos da Indy, da NASCAR, se enfrentavam, né, em carros semelhantes, né? Até eu acho que é um evento que poderia voltar a ser disputado, né? Enfim. Aquele lá, Leão, chamava IROC. Aquele lá era bom. Tinha. E era muito legal, que só corria no Super Speedways, que eu só corria em Daytona e Talladega. Aí depois começaram a dar uma misturada um pouco, começaram a colocar aí, correr em Indianápolis. Depois também correram em Daytona, mas um circuito misto de Daytona. E aí começaram a misturar um pouco aí. E antigamente, só para relembrar vocês, né, quem gosta de história, o Emerson Fittipaldi ganhou nessas corridas aí da IWOC, que aconteceu nos Estados Unidos. O Emerson Fittipaldi ganhou, se eu não me engano, em 79 em Riverside, um dos road courses mais requisitados aí, né, um dos melhores aí, um dos mais bonitos que tinha aí no calendário da NASCAR naquela época, né? Era muito uma pista bem consagrada mesmo. Todo mundo queria ver essas corridas lá em Riverside. E o Emerson Fittipaldi ganhou uma corrida nessa. Lembrando, Leonardo, esse ano ele correu andando pela Fórmula 1, né? Como campeão de Fórmula 1, ele não tava na Indy ainda, né? Não, é, como campeão de Fórmula 1 mesmo ele correu. Então. Mas enfim, até as últimas edições a gente pode até acompanhar alguns pilotos da Indy, né? Competindo em Daytona, né? O Bordel, o Felipe Giacone, né? É, o Hélio já correu já de IROC. Dá uma procurada lá, pessoal, no YouTube que tem. Coloca IROC, né? Coloca lá. Os carros são todos iguais, o carro não tem configuração. O carro vem pronto já, igual para todo mundo. Então ali é talento puro. O que faz a diferença é o talento do piloto realmente. E assim, são corridas muito boas mesmo. Eu gosto muito. Eu tenho uma coleção aí de alguns. Não tenho todos, mas tenho algumas corridas gravadas aí. Olha, dando sequência aqui, né? À tarde, eu vou juntar essa notícia agora que aconteceu no finalzinho de dezembro com a que aconteceu nessa semana também. Então, se eu já que eu vou falar do Kyle Larson, a gente já fala uma vez só dele. O Kyle Larson teve a tarde, ela não saiu, né, do Chevy 42 do Kyle Larson, ela não deixou, mas ela reduziu um pouco o patrocínio. Então, mas contrapartida com isso, chegou a Credit One. A Credit One é aquele patrocinador que está com o Eric Sadler lá na Action Series, né? Então ele vai estar aí, chegou junto com o Kyle Larson, mas a Tarsh também diminuiu um pouco o patrocínio aí. Olha, não sei se vai ter muita diferença não, porque o Kyle Larson está andando muito bem e tenho certeza que outros patrocinadores virão, olha. Então, Leonardo, eu penso o seguinte, até o Kyle Larson esse ano na Ganassi é a situação da Target, né? É bem engraçado porque, tipo, talvez seja, eu não sei se ele tem o contrato até 2018 ou até o final desse ano, mas com a diminuição do patrocínio da Target, pode estar sendo um ano decisivo para ele continuar na equipe, porque talvez um ano não muito bom dele possa incentivar ele a aceitar qualquer outra proposta que possa aparecer de fora, né? E essa dificuldade de fechar um pacote de patrocinadores, lembrando que não é só ele no time, então o Jamie McMurray, talvez isso pese no final da temporada, né? Como também uma grande temporada dele pode puxar novos patrocinadores. Lembrando que na própria Xfinity Series, a Ineos, que é uma empresa japonesa, né, já patrocina em algumas provas, é um patrocinador muito forte, pode vir a estar com ele mais vezes, né? Depende muito também com situações como a do Cal Weathers, né, Leonardo, que eu não tenho informação aqui, você vai falar mais pra frente, né? Mas alguns patrocinadores podem estar se realocando, trocando de equipes, né? Mas eu vejo essa situação da Target até como algo importante para o futuro da operação da Ganassi, né? Porque Jamie McMurray, eu imagino que continue na equipe, né? Mas eu não sei se uma temporada ruim o Larson fica no time, né? Se ele tiver uma proposta melhor de uma outra equipe. É, Léo, você tocou um assunto bem interessante aí. Até onde essa equipe pode ir, o que pode acontecer, o futuro dela também certo. A tarde, só para relembrar vocês também, não é NASCAR o assunto, mas é a Fórmula Indy, é a IndyCar ou Fórmula Indy, como é muito conhecido aqui no Brasil. A tarde saiu da Ganassi, da NASCAR ela não saiu, NASCAR ela continua, até que então, quando a tarde anunciou que ia sair, deixar a IndyCar, foi que na NASCAR começava tudo igual, mas já mudou o discurso e vai diminuir um pouco o patrocínio. Essa diminuição de patrocínio pode ser também, né, Leão? Fala, tipo assim, ó, já não conta tanto comigo que ano que vem eu posso deixar vocês. Então já deixa uma luz amarela acesa aí. E outro assunto também é o que pode acontecer com o futuro dessa equipe aí. O John McMurray é um cara mais velho, É, a gente já sabe que vem virando meio moda aí, esse pessoal velho deixando, né, a categoria. É, começou o Jeff Gordon, o Tony Stewart, o Brian Scott já saiu. Vamos falar também do Carl Edson também, que já tá indo embora. O Greg Biffle já foi embora. Um pouquinho mais atrás aí, coisa de 2 anos atrás, o Jeff Burton foi embora. Então, assim, o pessoal tá indo embora. Esse pessoal mais velho aí tá pegando o seu boné e indo fazer outras coisas. É, não. Então, assim, o Jerry Mc... Só deixa eu acabar. Eu acho. O Jerry McMurray já tá também entrando nesse time aí, desses caras que, tipo, não sei o que vai ser. Tá vindo a molecada aí. É, não sei, talvez ele pode que meio que vazar desse time aí, né, pode ir embora. E o Kyle Larson, como você muito bem falou, Elião, o Kyle Larson pode ser uma temporada decisiva para ele. Ou ele vai arrebentar e vai trazer bons patrocínios para ele, ou ele vai, se ele for muito mal, pode ser que talvez, né, alguma outra equipe aí, é, vê esse bom trabalho dele, mesmo com maus resultados, mas vê que ele tem, faz um bom trabalho, traz para a equipe e tenta alavancar a equipe com ele. Ou pode ser, não sei, talvez ele amargar mais um péssimo ano de 2017 e começar em 2018 já com o pé esquerdo, né? Talvez sem patrocínio, com uma decisão toda, como vai ser o ano dele. Elião? Então, eu acho que o Larson é, o problema dele não é a questão de ficar sem patrocínio pro outro ano, é a questão da própria ganância, né? Porque é, talvez a equipe dependa muito de uma grande temporada dele para poder trazer mais patrocínio, para poder bancar a permanência dele. É, mas uma coisa muito importante que a Ganassi está começando a fazer, está começando a olhar, né, que é o fim de circo. Porque, é, assim como... É uma velha discussão isso aí, mas a Roush fez isso muito tempo. O próprio Kevin Harvick, quando tinha a equipe dele, a John Gibbs Racing, a gente tá vendo agora um patrocinador bancando praticamente o Soares nesse carro, a Penske, que nem se fala, desenvolver patrocinadores na X-Wing Series. E além de desenvolver pilotos, porque o Tyler Rich, que é um outro jovem, um outro muito bom que assinou com o time, ao lado do Brandon Paul, são dois pilotos que podem desenvolvendo ali, puxar novos patrocinadores e para em 2 ou 3 anos esses sponsors poderem subir a Sprint Cup, né? Porque a Sprint Series, além de desenvolver piloto, anda mais desenvolvendo patrocinadores que pilotos. E pode ser um bom caminho que a equipe pode fazer para ter um futuro sustentável, porque não muito tempo atrás a Target bancava 2 operações praticamente sozinha na Sprint Cup. O time inteiro da Ganassi por muito tempo foi só bancada pela Target e dos seus parceiros, né? É uma situação bem interessante, né? A gente vai, vamos ver o que vai acontecer, né? É, em médio prazo com essa equipe. Mas eu acredito que seja o momento do Ganassi se reorganizar. Lembrando que o Rob Kaufman, que era o investidor da MWR, né? Que causou todo esse furor com esse negócio do charter aí que criou. Ele comprou uma parte da Ganassi e é sócio da equipe. Tá bem quietinho no canto dele, a gente não ouve falar. É, a gente vê mais o Ganassi e o Félix Sabatis, né? Já o Rob Kaufman, que foi o cara que idealizou os charters que iriam fazer com que os times fossem mais sustentáveis e mais saudáveis, é sócio dessa equipe. E vai ter que lidar com esse problema sério em pouco tempo. Leonardo? Bom, verdade, Leão. Vamos realmente esperar e ver o que vai esse pessoal vai arrumar aí para 2017, né, e ainda mais ainda para 2018. Você tocou num ponto muito interessante, Leão, que eu preciso também comentar, não posso deixar de falar, e é um assunto que nós até falamos aqui no podcast, algumas edições aí mais para o final do ano, aí, se eu não me engano, a edição ali por volta de são 125, 126, mais ou menos, a gente conversou sobre isso e falamos bastante, né, Leão? Que é, né, a Action Series. O que vem sendo a Action Series? Não vem sendo apenas uma categoria ali, né, uma segunda divisão, igual vem crescendo muito e sendo apelidado muito aqui no Brasil, como segunda divisão da NASCAR, né? Não vem sendo só apenas isso. Vem sendo uma categoria que está realmente começou ainda mais agora, mostrar os pilotos jovens, mostrar realmente os pilotos estão aí se preparando, tipo, começar a beliscar os grandão, falar, ó, a gente também tá aqui. E ainda mais, Elião, ser a porta de patrocínio. Por exemplo, a Nationwide já passou, patrocinou até a categoria, agora patrocina um carro na Speed Cup. Tínhamos também, né, Elião, a Afrik também, que tava com o Kyle Edwards lá na Roush quando corria no 99. A Subway também foi o mesmo assunto. Muitos patrocinadores tiveram lá na Action Series, fizeram um tempo lá, testaram ali o sistema ali, viram como é que é o sistema NASCAR e acabaram gostando e pularam para a Cup, que tem uma visão muito maior. Então, assim, realmente a Action Series vem sendo a porta de entrada de pilotos e também de patrocinador. É uma, tipo, os caras colocam seu patrocínio ali. A própria Monster, né, Leonardo? A Monster, a própria também, Monster. Exatamente, não, com no carro da do Kyle Busch, né? A Monster começou, né, lá na X-Men Series, depois que agora que ela pulou para a Speed Cup com o Kurt Busch. E tem outros vários também, né, Leon? Tem a Fast Fennel também, que hoje corre com o Rick Senhal Jr. Começou lá também, né, Leon, na X-Men Series, não foi? Foi, Leonardo, com o Carl Weather, se não me engano, mas eu acho que eles patrocinaram outro piloto antes. Mas resumidão, é uma característica que a categoria criou, né? E agora os times da Sprint Cup tem que começar a trabalhar com isso, né? Porque a gente vê algumas equipes sofrendo com patrocínio, foi porque de certa maneira acabou deixando essa a RPM, por exemplo, não tinha operação na Xfinity Series, perdeu o patrocinador, não tinha quem subir, né? Não tinha um piloto que levava o patrocinador, né? Por exemplo, hipoteticamente, o Dakota Armstrong, se tivesse ficado na equipe, não tivesse da RPM, talvez ele poderia subir e bancar a operação que o Pro Scott abandonou, né? Que ele deixou, né? Só um pequeno exemplo. Mas é isso aí, Leonardo. Verdade, Leão. Bom, continuando aqui então, dando sequência, já falando, acabou de falar da RPM, vamos continuar a falar dela. A RPM, a Richard Childer Motorsports, anunciou que em 2017 vai colocar apenas um carro na pista, que vai ser o Ford 43 com a Erika Mirola. O Brian Scott, com o seu Ford 44, anunciou que não vai correr mais na NASCAR, tá deixando a NASCAR, vai cuidar da família, vai fazer outros negócios aí, que ele acabou optando para ele aí, uma decisão pessoal do Brian Scott. Então a RPM segue com apenas um carro para 2017, com o Ford 43 do Erika Mirola. O patrocinador continua sendo o melhor bacon dos Estados Unidos, que é o Smithfield, né, Leon? Um dos melhores bacon dos Estados Unidos, Leon. Então, Leonardo, eu acho que foi uma decisão de certa maneira acertada, né? Desde a saída do Marcos Ambrosio, né, que ao lado do Almirola levantaram a equipe, né, colocaram o time, né, conseguindo vencer corridas até. O Ambrosio saiu, aí o Almirola conseguiu ir pro Chase ainda, mas depois não teve bom desempenho. No ano passado eles começaram a produzir o próprio equipamento, né? E não deu muito certo com duas operações. Eu acho que é uma decisão correta colocar suas forças no carro 43, né? Como eu citei agora há pouco, a RPM na realidade ela renasceu umas duas vezes, né, Leonardo? E agora com o Almirola, eu acho que ele pode voltar a evoluir, né? É verdade. A RPM ela tá naquela famosa corda bamba, né? Ela cai, mas não cai. Troca de uma melhoradinha, acerta o equilíbrio, mas ela tá nesse cai e não cai. Espero que é uma equipe tech tradicional para alguns anos, tá? Não que a equipe aí tem 800 anos igual a Rick Hendrick que tem, mas é uma equipe relativamente nova, mas é uma equipe aí do meio que tradicional aí, do Richard Perry e tal. Então tem bastante coisa boa envolvida nessa equipe aí, até traz ainda o número que ele usava, mas enfim. Vamos ver o que acontece aí. Tomara que eles se fortaleçam com apenas esse um carro e 2018 eles tragam as novidades para nós. Agora, Leon, uma notícia até que boa para quem viu as corridas em Memphis: a pista está de volta, Leon. O grupo IRG Sports comprou a pista, mudou ali o tal negócio ali, mudou até o nome, que antigamente chamava Memphis Motorsports Park, agora vai chamar Memphis International Raceway. Lembrando que essa pista de Memphis vai começar lá embaixo, nas categorias lá de baixo, vai a KN Pro Series Reese e West vai fazer a corrida lá no dia 3 de junho. Então quem lembra aí de Memphis, com certeza ficou muito feliz. Eu fiquei feliz ao ver essa notícia aí, que essa pista aí trouxe boas e grandes corridas para nós, né, Leão? E é um ótimo palco para a Truck Series, para a X-Fin Series voltarem a competir lá, para fazer os eventos isolados, né? Aliás, que a primeira corrida dessa pista aí foi da Truck Series em 98, com vitória do Ron Hunter Jr., né? Em 99, que aí ela recebeu a Truck Series e a X-Fin Series, que na época era a Busch Series. Não sei se você vai lembrar, né, Leão? E a última corrida foi em 2009, foi vitória do Brad Keselowski na iPhone Series, e quem venceu na Truck Series foi o Ron Horner Jr. Bom, Leão, seguindo aqui então as notícias, tem uma notícia interessante aqui, né, da Joe Gibbs. Essa notícia, estamos começando a ver aí que a Joe Gibbs quer começar a buscar a molecada mais lá embaixo ainda, e também na lateral, né? A Joe Gibbs anunciou que vai se expandir para a ARCA, ela vai estar montando um time aí full time na ARCA em 2019. Lembrando que o piloto vai ser o Haley Herbst, ele que é de Nevada, fez a temporada 2016 da KN West, né, com a Bill McAnally Racing, que é a mesma equipe que correu o Todd Gallen nessa temporada de 2016 e foi campeão, né? Então era o companheiro dele aí, o Haley Herbst, tá aí dando um pulinho aí pra ARCA, vai fazer a categoria full time, Leão. Interessante essa notícia aí, né, Leão? Tinha um piloto ligado a Joe Gibbs que competia, né? Competiu nos últimos anos, que é o Cody Colby, né? Fez algumas provas no truck do Kyle Busch. É o Cody, mas Colby? Ele corria pela Venturini. Isso mesmo, ele competia pela Venturini, né? Eu não me lembro, eu acho que a última equipe que competiu em tempo integral, o time da Split Cup que correu full time, foi a RCR com o Ty Dillon e depois o Tim George Jr. Não sei se isso você lembra, Leonardo. Não lembro. Foi a última equipe da Split Cup que competiu, a Roush já correu, a própria Red Bull já teve equipe na ARCA. É interessante como a Joe. E o engraçado é que vai como Joe Gibbs, não vai como KBM, né? Já que da Truck Series é equipe do Kyle Busch, né? Só que o Joe Gibbs com a Toyota tá um grande apoio, né? É uma situação parecida com o que a equipe do Kevin Harvick tinha com a RCR. Só que naquela época, na Truck Series, a RCR tinha a estrutura dela e tinha a equipe do Kevin Harvick, que era uma espécie de time júnior, né? Era como se a RCR tivesse duas equipes competindo na mesma categoria. Bom, vamos ver o que esse menino faz aí e vamos ver o que o Joe Gibbs vai preparar de carro. Com certeza vai ser um bom carro, até porque é algo que nós já conversamos também, né, Leo? Sempre, de vez em quando, a gente precisa lembrar que a ARCA é uma categoria muito carente em questão de piloto correr full time. O ano passado, por exemplo, foram apenas 7 pilotos que fizeram a categoria full time. Temos muitos pilotos pagantes, principalmente na Bill Venturini. É onde que eu vejo aí, são 4 carros e os 4, de maioria, são pilotos pagantes, que, já que é uma equipe muito bem estruturada, mas geralmente ela não corre full time, ela não procura pegar um piloto e fazer full time. Então o cara fica ali pagando ali, corre ali, tipo, vai correr na região dele ali, ele vai lá, arruma um patrocinador, corre, tá, tira foto, mostra pra primaiada, beleza, é isso aí. Então é mais ou menos isso que acontece aí, né, Leão? A ARCA, ela tem, nos últimos anos, principalmente, 2008, 2009 pra cá, ela vendendo muita concorrência das KNs, né, da KN Pro Series Ish, porque tradicionalmente os pilotos da ARCA, 70, 80% eram veteranos, né, eram pilotos um pouco mais experientes, você tinha os jovens pilotos ali, só que eles não eram tão novos como são hoje, né, e até o que eu estava falando com o nosso amigo Pedro Mugardi sobre o próprio Grand Enter, né, que é um piloto que eu acredito que, se tivesse um bom truck, ia competir para ir pro Chase, né, ia vencer corrida, já mostrou que pode vencer provas, e não é um piloto que traz patrocínio, não é um perfil de piloto que puxa patrocinadores, é um cara que é o inverso dessa molecada que aparece hoje, que o guri desde lá de cedo já tem um programa de desenvolvimento, muitas vezes é empresa da família, ou empresa de algum coligado, né, enfim, e a ARCA acaba tendo esse problema sério. Muitas vezes alguns campeões têm Até campeões que tem dinheiro, você não vê os caras prosseguindo com carreira? Aquele piloto lá, o Mason Mitchell, se não me engano, foi campeão de 2014, não teve prosseguimento de carreira. Ele tinha uma equipe, mas não competia. Mesmo caso do Patrick Sheldon lá em 2008, 2009, embora o Sheldon fosse 2010, um piloto mais experiente, né, Leonardo? Isso mesmo. Sheldon foi 2010. Era um piloto mais. Era um piloto bem experiente também, tinha uns seus 29, 30 anos, né? Mais ou menos. Vamos relembrar. Você lembra 2009? Então, o Patrick Sheffield foi em 2010 e 2009. Tivemos o Justin Lofton, foi um piloto muito bom. Ele até aí isso. Fez alguma coisa Lofton, na Truck Series. Mas o Lofton ainda chegou a correr na. Ele correu na Truck Series pelo Ed Sharp. Chegou até a liderar o campeonato, né? Venceu a corrida, mas depois perdeu o patrocínio e terminou pagando por outras categorias. E hoje em dia, nunca mais eu falo dele. E naquele ano também, Leão, de 2009, temos também o Parker Kligman, que foi o Hulk do ano, Parker Kligman em 2009, e ele quase foi campeão, ele teve 9 vitórias naquele ano, Parker Kligman. E tá aí o Parker Kligman, talvez não teve um apoio, se tivesse um apoio de uma grande equipe aí, talvez ele estaria aí. Não, ele foi na Penske, né, Leonardo? É que ele não deu certo na Penske, né? Ele foi pra Penske depois. Mas o Brad Keselowski praticamente assim... Se não me engano, Justin Allgaier, o Keselowski e o Kligerman faziam algumas corridas, só que o Parker Kligerman não começou muito bem, acho que bateu muito, e foi naquele carro 42 até, se não me engano, um vermelho e branco, né? Só que ele não teve o tempo que o Brendan Jones da vida teve, né? Não corria como piloto contratado, né? E aí não tiveram paciência com ele. Mas é bem falado, Leonardo, é um piloto que talvez se tivesse tido uma base uns 3, 4 anos da Arca, como o Justin Allgaier teve, por exemplo, poderia ter chegado na Sprint Cup mais preparado e um carro melhor, né? Hoje em dia ele vaga por equipes pequenas da Truck Series, até da Xfinity Series ele já fez algumas largadas, mas ele até que tá de boa, que ele arrumou um emprego na TV, né? Ele é repórter de pit da NBC, mas é um bom exemplo o Liger Manoel. O Kligerman, você lembra do 77 que ele correu do Kyle Busch? Sim. Em 2013, né? Ele correu com 77, fez um bom ano aquele ano lá. Ele fez boas corridas aquele ano. Enfim, é isso mesmo, né, Leão? A Arca aí sofre um pouco ainda com os pilotos full-time, mas é uma categoria muito boa, uma categoria muito mista, corre até em oval de terra, essa categoria aí, tem road course também. Então, assim, correm os ovais grandes, né? Correm Daytona, correm Talladega, correm os ovais menores, correm oval de 1,5 milhas, correm oval de 0,4 milhas, que é um oval que ele corre durante o ano lá, que eu esqueci o nome daquele oval. Então, eu, assim, uma quantidade... Tocoin. É isso mesmo. Tocoin, Springfield. É isso. Sim, mesmo. Eu até acompanhei provas, acho que foi em Tocoin, tá até no... American. É um canal novo lá. Eu assisti essa prova ao vivo. Foi bem interessante. Tem no YouTube até, se não me engano. Deve ter no YouTube, sim, certeza. Do qual é essa pista mesmo, William. Então, assim, é uma categoria muito boa. Quem tiver oportunidade, tiver disponibilidade também de assistir, assistam que vocês vão gostar muito dessa categoria aí. Foi aí que eu vi o Eric Jones um pouco no. Andar muito bem e faleceu. Esse menino aí tem talento. Enfim, olha, vamos agora falar um pouquinho da Xfinity Series, né? O Brandon Poole renovou aí com a Ganassi, né? E ele volta aí com 48 para 2017. O patrocinador também vai ser o mesmo. A DC Solar continua com ele. Vai ser o mesmo. O Carl Schiff também, o Chad Norris continua com ele. Segue como terminou 2016. Continua o trabalho em 2017. Como falando um pouquinho também aqui, já te deixando duas notícias para você, a Obaka Racing, né, vai fazer com dois times full time. Os pilotos ainda não estão por definidos, ainda vai definir os pilotos aí. O Stefan Leitch, Léo, Stefan Leitch correu já. Naquele carro 90, né? Ele confirmou que vai correr, não confirmou se vai correr em tempo integral, mas. Já arrumou um emprego para o ano que vem. Ele venceu uma prova da Xfinity Series lá em distante 98-99. Eu não me recordo o nome do dono da equipe dele correndo na Xfinity Series, mas era um carro 90, bem bem tradicional, foi bem tradicional por muito tempo nos anos 2000. Então, essa notícia, Leon, é de dezembro ainda, né? Eu não atualizei, não, mas essa, quem são os pilotos, mas eles falaram na notícia que mais pra frente iriam falar os seus pilotos aí. Então, o Stefan Lynch, ele correu... Só que ele também não teve grande chance na Sprint Cup, quando a equipe do Joey Falk, a Circle Sport, começou na categoria, correndo com esse carro 33, depois da RCR fechar ele, né, depois da saída do Bauer. Eles pegaram esse carro, né, pegaram os pontos e ficaram... Eles não eram Start and Park, Léo, mas eles competiam até o final, só que com equipamento velho, né, com equipamento extremamente limitado. Aí, após isso aí, ele não teve mais nenhuma grande chance na Sprint Cup. Aí ele parou, agora ele retorna. Vai tentar aí, tentar algum bonito, porque é uma coisa muito interessante, né, Leonardo? Com o Chase agora, pode ser uma oportunidade para os pilotos de equipes menores, né, conseguirem os seus 10 minutos de fama, né, como foi o Break Coach no ano passado, que por muito pouco não foi para a final em Homestead, né, Léo? É muito pouco mesmo, né, Léo? Muito, faltou pouco. Faltou pouco mesmo. Ia ser muito interessante se ele tivesse em Roma, você viu, Léo? Não, a gente sempre torce para as coisas mais adversas acontecerem e os pilotos mais malucos ir para as decisões, né? Sempre é assim. Olha, seguindo aqui, o Kyle Busch anunciou suas corridas para 2017 na Truck Series. Ele vai fazer 5 corridas, né, no seu time aí, vai correr no Truck 51, claro, né? O patrocinador vai ser a Textron Aviation, é uma empresa que é líder em construções de aviões. E as corridas vão ser Atlanta dia 4 de março, Kansas dia 12 de maio, Charlotte dia 20 de maio, Pocono dia 29 de julho e Michigan dia 12 de agosto. Então preparem aí a pipoca, preparem o seu churrasco, se vocês quiserem ver o Kyle Busch na pista e torcer para ele. Leilão, vai estar aí nessas 5 corridas, Leilão. Então, o Buchinho tá tentando chegar no recorde do Ron Hornaday. Ele não chegou a ultrapassar o Ron Hornaday ainda não, né, Léo? Não, Leilão, ainda não. Em vitórias. Então, ele tá nessa busca aí. Eu acredito que ele consiga ultrapassar o agora aposentado, né? Que ele não apareceu mais, né? Enfim, vamos ver o que o Buchinho consegue, né? Ele que... Falta 5, tem alguma coisa, Leonardo, Dani Soares continuar fazendo provas nesse Truck 51? E ele não venceu, né? O Daniel Soares não chegou a vencer na Truck Series, né, Léo? Venceu, Léo. Venceu aquela corrida... Venceu? Phoenix. Até que o William Barros estourou o motor, aí caiu no colo dele. Então, pelo menos ele saiu dessa operação com uma vitória, né? E agora com novos garotos, né? O Christopher Bell talvez seja o piloto a ser batido da equipe, né? O líder do time, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Ó, já continuando falando da KBM aí, temos aí também, né, Leão, o filho do Jeff Burton, né? O Harrison Burton, de 16 anos, vai fazer também 6 corridas na KBM, né, na Kyle Busch Motorsports. Vai ser Marshall dia 1º de abril, Iowa dia 23 de junho, Eldora na Terra dia 19 de julho, Bristol dia 16 de agosto, numa quarta-feira, e Marshall dia 28 de outubro. O Burton, pessoal, ele correu, né, ano passado, na KM Pro Series do Wish, conquistou um top 5 e 5 top 10 e uma pole. Terminou em 7º no campeonato de pilotos. Seguindo no Truck 51, o Todd Gillan também anunciou que vai fazer 4 corridas, né, com patrocínio da Toyota, ou Toyota Care lá, aquele patrocinador que sempre está junto com a Toyota aí, tampando o buraco do patrocinador que ainda não aconteceu. Enfim, o Todd Gillan vai correr em Gateway dia 17 de julho, depois vai correr em Beaumontville lá no Canadá dia 3 de setembro, New Hampshire, a primeira corrida do Chase dia 23 de setembro, e na penúltima corrida do ano, dia 10 de novembro, em Phoenix. Elião? Você acha que o Harrison vai ser melhor que o Jeb Burton? Lembrando que o Jeb Burton foi um piloto que teve problemas com o patrocinador, né? No ano que ele iria vir como talvez um dos 3 favoritos ao título, né? Ele perdeu o patrocinador, né? Que era nem lembro o que é, aquela Aaron Reed, né? Faltando algumas semanas, perdeu o patrocinador, perdeu a vaga da Turner Scott e nunca mais conseguiu se estabelecer uma carona digna, né? É um piloto, o Jeb Burton é um piloto que talvez seria muito legal ver ele competido pela KBM, né, para vencer corridas, que na época mostrou que poderia vencer. O Harrison Burton, eu não acompanhei muita coisa da carreira dele. É o pai dele, o Jeff Burton, depois parou, cuida pessoalmente dos assuntos do filho, né? Vamos ver, né? 16 anos é muito novo ainda. Eu não acompanhei a temporada da KM inteira esse ano, não posso falar nada sobre ele. Mas o Todd Gillan, eu vi corridas e sei que ele pode vencer corridas, pode vencer provas. Esse truque 51 bem ajustado. Eu também concordo com você, Leon. O Todd Gillan pode realmente vencer corrida. Ele até algumas corridas aqui bem favoráveis aí, por exemplo, Gateway, né, que é um fresh track. Eu tenho certeza que é uma pista favorita. E se você olhar assim, as pistas que ele escolheu, mais ou menos, é nesse padrão. Gateway, New Hampshire e Phoenix. São pistas aí bem parecidas com o padrão que ele corre na própria KN, né? E também Bowmanville, lembrando que a KN também corre road course. Então ele escolheu pistas bem próximas do modelo que ele disputa hoje em dia, né? Que ele vai correr, correu ano passado, vai correr esse ano. Então ele vai estar bem no padrão dele aí, que tem com totais condições de vencer uma corrida aí. E não me assustaria se ele vencer uma corrida esse ano, Todd Gillan. O Harrison Burton, não sei, preciso realmente ver ele correr, né? Até porque o ano dele não foi muito favorável esse ano. Nas corridas que eu assisti, não foram todas, das 14 eu assisti, vamos colocar 9 aí, não foram todas. Ele não apareceu com muito volume nas corridas. Parecia bem ali, top 5, tá, brigando alguma coisa, top 10, mas acabava ficando por ali mesmo, né? Então não vi ele fazendo nada de brilhante em nenhuma corrida. Mas vamos dizer que talvez em alguma corrida ou outra aí ele faça algo mirabolante e consiga realmente mostrar para todo mundo o talento dele aí. Olhão, seguindo aqui, o primeiro poste de Martinsville, né? Já deve ter, isso aconteceu em dezembro, estamos já em janeiro, mas a iluminação de Martinsville já começou a ser colocada, o gerador já foi instalado, agora estão instalando os postes, né? Então está dando sequência lá na instalação da iluminação que vai ter. Teremos a STP 500, que é a corrida, primeira corrida em março, dia 31 de março, né? Dia 2 de abril. Vai ser no final de semana noturno, Elião. Vai ser num sábado ou num domingo, Leonardo? Ô, Elião, se eu não me engano, vai ser no domingo, viu? Então, vamos ver, né, cara? Que, domingo mesmo. E lembrando que, e até é interessante, porque essas provas de Martinsville costumam ser muito longas e bem desgastantes, né? Vamos ver o que pode mudar no... Então, uma coisa muito importante, né, Leonardo? Como provavelmente a largada vai ser de dia e o transcorrer da prova à noite, a gente vai ter aquele fator, né, da mudança de temperatura, né, da mudança de... Mais um fator que pode contribuir para o baralho da prova da Cup. Vamos ver. Sim, sinceramente, eu não gostei muito dessa ideia de correr à noite em março, não. O que é legal demais foi que é o seguinte, que é uma pista travada, uma pista que cansa o piloto, irrita o piloto, que é uma pista que não consegue acelerar muito, freia muito, você acaba usando muito o carro da frente como o para-choque da frente como freio, né? Então assim, e o calor, por isso correr sempre de dia, é aquele calor todo ali, tudo irrita o piloto, por isso temos grandes corridas. Talvez quando seja noturna uma corrida, talvez o piloto vai estar mais fresquinho ali e tal. Vai dar para relaxar um pouco mais e deixar para atacar mais no final da corrida. Pode falar, Léo. O circuito de provas da NASCAR, tirando as provas em road course, claro, né? Talvez em algum tempo eles também possam iluminar. Uma prova em Sonoma à noite ia ser bem legal, né, Léo? Isso é uma pista bonita. Assim, então, enfim, voltando aqui. Acho que só Dover que não tem iluminação a partir de agora, né? Só Dover. E Dover é muito engraçado, porque Bocono não tem, né? E Indianápolis, né? Indianápolis tinha muito essa conversa deles colocarem, tentando dar um outro ar para Big Air 400, né? A prova da NASCAR em Indianápolis, de iluminar a pista, mas até o momento não fizeram investimentos para ter. Mas é curioso, Dover é uma pista que, você for ver o layout dela, né? Ficaria muito bonita à noite, né? Enfim, Mas é bom você ter essa iluminação no caso de uma chuva, porque é toda uma dor de cabeça você ter que esperar no outro dia, né? E a gente já viu várias vezes que provas marcadas para o início da tarde terminaram de madrugada com sucesso, né? Graças à iluminação, né? Da categoria, né, Léo? Verdade, Léo. Com certeza. Eu quero concordar com você que Dover é uma pista que ficaria muito bonita, uma corrida noturna lá. E também a iluminação pode trazer uma... Tipo, pode deixar a corrida um pouco mais longa, a espera pode ser mais longa aí. Por exemplo, pode marcar a largada por volta das 5 horas, mas em vez de acontecer às 5, chove aí, seca a pista, por isso é uma pista pequena, né? Seca a pista aí e começa às 8 da noite. Então acontece o evento ali sem problema. Não alonga muito o evento, não precisa jogar para segunda-feira. Traz um benefício maior essa iluminação aí. Mas que é mais legal de dia, isso é. Bom, vamos ver primeiro, né? Vamos falar, não vamos criar preconceitos antes que aconteça a corrida. Mas eu gosto muito da corrida durante o dia, né, Leon? O Eric Stader, Leon, vai correr a Daytona 500 com o Chevy 7 da Tommy Baldi Racing. Então, Leonardo, a Golden Coral, né, que é um patrocinador que é tradicional do Tommy Baldi, está desde o início da equipe, nos últimos anos vem apoiando a equipe principalmente nas provas em Super Speedway, né, e parece que esse ano, pelo menos em Daytona, né, vão tentar se classificar, né. O Sadler é bom, né, porque ele que praticamente se renovou no ano passado, né, deu a volta por cima, pode levar esse time que vendeu o Charter, né, que nesse ano vai se dedicar integralmente às provas de Modifieds, né. Até uma coisa que eu queria ver era a Tommy Baldwin, mesmo desistindo da Cup, competindo na Xfinity Series, até na Truck, e voltando às raízes, né, porque o pai do Tommy Baldwin, né, Tommy Baldwin Sr., né, ele foi um dos grandes pilotos dessa categoria, até o carro 7 era o número que o pai dele competia, ele que faleceu, né, não faz muito tempo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E eu imagino, Leonardo, que não sei a Tommy Baldwin, mas alguma dessas equipes que estão aparecendo aí para Daytona 500, eu imagino que eles vão tentar entrar e tentar ir se classificando para as provas, né? Competindo com equipamento antigo, porque a Baldwin também, eles têm vários carros, né? O Tommy Baldwin, eu acho que ele vendeu mais por causa da proposta, né? Talvez ele teria um valor garantido, né, ali, que pagaria todos os gastos que ele teve com a equipe dele, né? Enfim. E talvez seja interessante ficar só tentando largar, né? Já que ano passado, por exemplo, a gente, no meio do ano pro final, a gente não teve nenhuma prova com 39, 38 carros. Mas pode ser chance de estar ali tentando largar e principal, colocando novos pilotos para competir, né? Na verdade, Leonardo, lembrando que foi a Tommy Baldwin que lançou o Ryan Blaney, né, na Xfinity Series, naquele carro 36, né? O pai dele, o David Blaney, corria o time no 36 e arrumou uma bocada pro filho. De lá que o Roger Penske viu ele e contratou. Né, Léo? Verdade, Léo. Você lembrou dois assuntos bem interessantes aí. O primeiro que eu quero falar, né, a Tommy Baldwin Race tá aí, tá voltando um pouco para trás, tá indo lá correr as Modifieds, que já era uma equipe tradicional da família aí, lá que eles começaram o automobilismo, e sempre muito forte a Tommy Baldwin Racing, tem uma grande história fortalecida na Modifier, pessoal, aqueles carrinhos feios que a roda do lado direito é bem mais larga do que a roda do lado esquerdo, tá? E aqueles carrinhos bem feios, chatinho lá. Então, mas são boas corridas, tá? Assistam aí. Eu acho que o Nelson chegou a vencer, ele não venceu? Alguma corrida em Bristol? Não, Leonardo, não, ele correu na KN. Ele correu na KN. E o piloto, ele vai ser o Donnie Lee, né? Donnie Lee, para quem começou a acompanhar a NASCAR faz uns 4, 5 anos. Lá em 2007, 2008, ele venceu uma prova na saudosa... Como era o nome da pista? Era Mansfield. É um oval de 0.4 milha, talvez o menor oval que as categorias principais da NASCAR competiam. Uma pista que também era ali na região de Memphis, ali. Não era em Ohio, perdão. Enfim, pista que acabou sendo fechada, tá, não sei se está abandonada ainda, mas enfim. ele venceu nas últimas voltas, um dos finais mais interessantes que eu vi da chegou categoria. Chegou batendo o pórtico do David Starr, você lembra? Isso mesmo. Três lado a lado na última curva, fez aquilo que às vezes a gente critica alguns pilotos por serem passivos na última volta. O nosso amigo Dani Lia fez o que deveria ter sido feito ali, né, Leonardo? Fez o que deveria ter feito. Empurrou, bateu, fez o que tinha que ter feito mesmo. Bom, Léo, você lembrou do Dani Lia? E você falou também aí do Ryan Blaine, né? O Ryan Blaine também nasceu junto com o meio de tudo isso daí. Então, realmente, o Autumn Board Race aí. O cara, vamos dizer assim, né, Leon? O cara tem um pouco a mão aí pra mostrar bons pilotos, pra fazer automobilismo. A família dele realmente vive disso. Eles são bons no negócio. Então, vai ser uma grande aposta aí apostar no Elliott Sadler na Daytona 500. Nós sabemos que Daytona 500 é sempre uma pista que zera tudo, né? Não tem favorito, não tem o melhor carro, não tem o pior carro. É tudo igual. Basta você avançar, basta você ir pra frente com o seu equipamento. Então vamos ver o que o Elliott Sadler pode fazer aí. Eu penso, olha, o Elliott Sadler vencer essa corrida aí, ia ser muito interessante. Ou conseguir um grande resultado. Um top 5 também, seria ótimo. Um grande resultado, Leonardo. E outra, uma coisa muito importante para a equipe, além da. Tudo bem que mudou a questão da premiação, né? Mas a exposição que o time pode ter ali pode até ser muito interessante para o próprio Sadler. Ele ainda como franco tirador, né? É muito estranho a gente falar do Sadler, lembrando qual era a moral dele no início do ano passado. A gente lembra do que ele está fazendo agora, né, Leonardo? O Elliott Sadler fez um grande ano passado. O Elliott Sadler conseguiu uma coisa muito interessante que nenhum piloto conseguiu o ano passado, os contenders, que era vencer quando tinha, né, os Cup Driver na pista. O Elliott Sadler conseguiu fazer isso em Darton. Então o Elliott Sadler está fazendo um grande ano aí. Espero que ele faça um bom resultado, uma boa corrida. E para mim que vence essa corrida aí, né? Porque o nome dele vai ficar gravado para sempre aí na NASCAR, com certeza. Olha, o outro assunto aqui é... lembrei que vamos ter aí um novo time na Truck Series, né? A Halmar Frenzy Racing. Essa equipe aí é formada pelo Chris Larsen e o Stuart Frenzy. O Stuart Frenzy vai ser o piloto que vai correr nesse time aí, vai ser um Chevy 52. E o patrocínio vai ser a Halmar. A Halmar é uma construtora localizada em Nova York. Ela que vai ser o patrocinador full time dessa equipe aí. Vai estar todas as 23 corridas ou 22, não esqueci mais. Qual equipamento, Léo? Vai ser Chevrolet, né, o equipamento. E o Tommy Baldwin Jr. vai estar por trás aí, Léo. Vai estar dando o apoio, vai estar dando suporte aí pro esse time aí novo aí. Provavelmente, Léo, talvez, assim, deduzindo eu que vai ser o Tommy Baldwin Jr. que vai estar ajudando aí, eu acho que vai ser o equipamento da RCR por trás, por baixo, né, de escapô aí, com certeza, Leon. Deve ser, o pessoal também deve trabalhar junto com alguns mecânicos que eram da DPR no ano passado, né, também tá junto com ele, muito interessante. Eu tenho quase certeza que vai ser um RCR meio escondido aí. Vamos ver o que esse piloto consegue fazer. Ele tem experiência nos Modify e tem também experiência nos Sprint Car. Esse piloto fez 6 corridas no ano passado, né? E ele fez a primeira corrida em New Hampshire. E o melhor resultado dele foi lá em New Hampshire mesmo, né? Que terminou em 13º. Aliás, perdão, ele fez a sua estreia em Eldora e o seu melhor resultado foi em New Hampshire, 13º. Vamos ver o que ele faz aí. O call shift dele vai ser o Triple Bruce, né, que trabalhou com o Baldwin na KN Pro Series Wist. Vamos ver o que vai acontecer nesse truque aí em 2017. Seguindo aqui na Truck Series também, né, temos uma notícia não muito boa, que para os fãs dele, o Rico Abreu anunciou que não volta na categoria em 2017. E logo depois que o Rico Abreu anunciou, o Cameron Haney também anunciou que não volta, né, não na categoria, mas pelo menos para fazer full time ele não volta. Mas pela Tor Sports aí, eles não estarão em 2017. Com certeza é uma falta de patrocínio aí, né, Léo? E tem uma coisa importante, que a equipe dele sofreu um incêndio, né, no meio do ano passado. teve algumas outras equipes, a Toyota, Joe Gibbs Racing, ajudaram bastante ele, né, para conseguir colocar os trucks programados na pista. É, eu acho que é um fator bem importante, né, que pode ser uma... Não sei como que funciona o subsídio de patrocínio, né, mas é um ponto, né, Léo? É, com certeza é um ponto, Léo. Eu discuti muito isso aí nos grupos do WhatsApp da vida aí, principalmente no Café com Velocidade, o pessoal metendo o pau no Rico Abreu. Eu falei, gente, tem que saber ponderar as coisas, né? Aí começaram a bagunçar muito aí o assunto aí. É, falaram que o Johnny Sauter, quando tava no Truque 98, era melhor que ele. Lógico que era, gente. O Johnny Sauter tá lá faz 13 anos na categoria. O Rico Abreu chegou agora, quase no Truque adaptado, e teve aí, levando esse ponto aí, né, também, Leão, que teve esse problema aí. A Toro teve a sua equipe aí, pegou fogo, deram o que fazer para terminar a temporada aí. Vamos realmente, tem que saber também... Importante, Léo. Saber também olhar, né, Léo? Saber também dar a sua devida proporções aí para os dois pilotos. Ambos, para mim, fizeram grandes resultados. O Rico Abreu teve aí, Talladega, se eu não me engano, Talladega, ele foi quarto colocado em Talladega. Em Eldoria foi terceiro. E teve também aquela corrida no Texas, né, Léo? Você vai lembrar também. Isso mesmo. Né, no caso do Texas, que ele quase ganhou. Ele pegou o vácuo a duas voltas pro final do William Baron, mas ele acabou indo pro muro. Tenho certeza que, se não tivesse acontecido aquilo ali, lógico, se não entra na pista, né? Mas tenho certeza que se ele tivesse conseguido manter o truque ali no vácuo do William Baron, ele já iria sair na reta mais lançado que ele. Iria entrar liderando a última volta e ele ganhar aquela corrida no Texas, que foi a antepenúltima corrida do ano, né, Léo? É isso mesmo. E tem que lembrar que o grid do ano passado da Truck Series foi mais competitivo em muito tempo da categoria. Ah, com certeza foi sim, Léo. Foi um dos campeonatos mais difíceis que eu vi da Truck Series. É muito mais difícil que a Sprint Cup. Mas a Sprint Cup tem cara bom, tem. Mas a da Truck Series, pra mim, o ano passado foi muito competitivo. Foi um ano muito forte da Truck Series. Não sei se ela vai ser forte igual foi o ano passado, né? Tivemos bons pilotos no ano passado, misturado piloto novo com o velho, piloto que já chegou, piloto que já estava ali, já estava querendo ser grande. Então foi um ano muito difícil para a Truck Series, não para a Truck Series, para quem disputou o campeonato Truck Series, né, Leão? E o Rico Abreu, para mim, fez sim um grande trabalho. Teve muita gente que falou assim, foi mais ou menos para menos, não, para mim foi mais ou menos para mais, para toda a dificuldade que eles tiveram. E o Rico Abreu fez um grande ano sim. Outras corridas também, ele sempre aparecia ali no top 10, top 5, mas acontecia sempre alguma coisa com ele, sempre algum acidente e acabava sobrando um truque para bater nele. Então não tinha o que fazer realmente. Ele e o Cameron Haney fez um bom campeonato, fez um ótimo ano, merecia voltar, mas aí não tem dinheiro, não tem patrocínio. E o Rico Abreu também declarou durante o Team Bowl, né, que aconteceu semana passada, na quarta-feira, perdão, no sábado, né, o Tirimbo começou o evento na quarta, mas acabou no sábado, a última corrida foi até no domingo de madrugada, o Tirimbo, é até que a próxima notícia que eu vou falar, né, o Tirimbo, o Christopher Bell foi o campeão, venceu aí o Tirimbo, então, mas o Rico Abreu falou no Tirimbo que prefere estar aí no Sprint Car, que ele gosta mais do Sprint Car, gosta muito de estar lá. E ele falou que a família também tem negócio Sprint Car. E nós sabemos, né, Leão, quem acompanha um pouco mais o automobilismo de perto, que Sprint Car nos Estados Unidos é algo que dá muito dinheiro, é algo que realmente dá público, dá gente, o pessoal tá lá para ver, porque é muito barato, né, Leão? E até, já emendando uma outra notícia também, o Tony Stewart falou que vai participar mais de 70 corridas nesse ano dos Sprint Car. Então, só para ter uma noção de como deve ser gostoso andar nesses carrinhos de Sprint Car na Terra, né, Leão? Sim, Leonardo. Não tem uma liga tão forte assim, mas no interior dos Estados Unidos eles fazem. A World of Outlaws acho que tem mais de 60 eventos por ano, né? Chega até semana, tem duas, três provas dentro do país, né? É um esporte muito forte lá dentro, né? E um berço de piloto, né? Com certeza sim, Leão. Bom, só para falar do Christopher Bell, tá, pessoal? Ele venceu o Chili Bowl 2017 esse ano, né? Foi o vencedor. E é a primeira vez que o piloto de Oklahoma vence o Chili Bowl em 23 anos. Outro fato interessante também é que foi a terceira vitória consecutiva da Kate Cousins. Um nome difícil da equipe aí. Motorsports. É, venceu em, com o Rico Abreu em 2015 e 2016. É, e esse ano quem venceu foi o Christopher Bell com o mesmo time. Então parabéns para a equipe. O Rico Abreu também esteve na pista, né, para defender o seu título aí, mas ele acabou terminando em 11º. Se eu não me engano, eu andei lendo as notícias aí, ele acabou tendo problemas, que ele bateu no finalzinho da corrida. Ele estava bem, mas ele acabou batendo aí. Outros pilotos também participaram. O Rick Sanro Jr. também correu. Teve outros pilotos que correram, mas não vou inventar nome aqui não, que eu não tenho certeza não. Mas um dos que correram também foi o Rick Sanro Jr. também esteve lá no time bom na edição desse ano aí. Olha, outra notícia aqui interessante, né? O Chase Briscoe vai correr aí, entrou no programa da Ford, né? E entrou entrou no programa da Ford, mas entrou também pela Bathurst Racing, hein? Vai fazer a temporada full time em 2017, né? O Chase Briscoe, ele que é o atual campeão da ARCA. É Leão? Vai disputar com o Austin Cindric para saber quem vai ser o piloto da Penske, de desenvolvimento da Penske, né? É o Chase, ele venceu provas na ARCA, nem precisa ser campeão, sim. Seis provas, andou muito, venceu pilotos de fora que iam competir lá, talvez seja um dos grandes nomes da temporada, né? É um cara que tá no momento, pode chegar chegando, já vencendo corridas, não se assuste se ele não vencer três ou quatro provas durante a temporada. Quem assistiu a temporada da ARCA, algumas corridas do ano passado, viu o Chase Briscoe andando, e o Chase Briscoe realmente... ele tinha, pelo menos nas coisas que eu vi, ele tinha um dom que assim é impressionante. Ele sabia muito bem ele poupar um pouco o equipamento no começo da corrida, e no final da corrida ali, mais ou menos a 30, 40 voltas, ele descia o cacete e chegava e ganhava a corrida. Foi o que aconteceu nas últimas corridas do ano aí, que ele venceu Kansas. Ele venceu as corridas desse jeito aí. Ele ficou um pouco sumido no começo da corrida, mas no final da corrida ele estava lá para vencer a corrida, né? Então tô curioso para ver o Chase Briscoe na Brad Keselowski Race, para fazer aí parceragem aí com o Austin Cindric. Eu quero ver o que os dois vão fazer. É claro que eu tô bem curioso com o Chase Briscoe. O Austin Cindric, que nós sabemos que é um cara, é um playboy com a sua mala de dinheiro enorme aí, fazendo corrida, né? Olhão, e para terminar, para encerrar aqui com chave de ouro, edição número 184, eu quero falar... Ah, tem mais uma equipe também que vai correr a Daytona 500, né? A Gault Brothers Racing, né? Ela vai fazer a Daytona 500 e vai fazer mais três corridas. Ou seja, vai correr as quatro corridas em Super Speed. Você vai correr as duas de Daytona e as duas de Talladega. O piloto vai ser o DJ Kenton. Melhor? Ele foi campeão no Canadá. Se não me engano, foi campeão no Canadá. Ou foi campeão, venceu várias provas. Mas ele corria naquela equipe do McDonald's, da Xfinity Series lá, naquele 81, pensando nesse carro aí. Eu acho que vai tentar se classificar para as provas, né? Me parece que eles estão com um programa sólido aí. Quem sabe, da Castro está patrocinando até, né? Um patrocinador meio que icônico aí do Motorsport. Né? Eu acho que, dependendo de como as coisas rolarem, até fazer mais provas, né, Leonardo? Porque o Super Speed, eu acho que a gente... vai ter vários pilotos tentando se classificar, né? Mas tem que ver também o pacote de carro que eles compraram, né? Às vezes eles pegaram um carro só para Super Speed, e você ter um carro um pouco mais competitivo para uma mil e meio, eu acho que é um pouco mais caro, né? Vamos ver o que eles estão fazendo, mas é bom ver uma nova equipe entrando no esporte, né? Depois a gente ter várias equipes se fundindo, né? Novos times, acho que é algo positivo, né? Né, Leonardo? É verdade, Leão. Interessante ver esse time aí aparecendo, né? Que meio que dá as portas do fundo aí. E eu quero ver realmente o que ele pode fazer. O DJ Kenton, pessoal, ele é do Canadá, tá? Ele é um piloto aí mais velho um pouquinho. Vai fazer 40 anos esse ano de 2017, completar 40 anos. Já correu em várias categorias, tá? Já correu na Cup, fez uma largada na Cup. Já correu na Xfinity Series, já correu na Truck Series. Já correu na KN Pro Series West, na West também, já fez corridas, já correu na... só na ARCA que ele não correu, já correu na WL Modify, na X1, também correu, mas X1 é mais regional, nós ficamos sabendo. Se eu não tiver muito enganado, Leonardo, esse piloto ganhou aquela... Se eu não tiver muito enganado, mas eu tenho quase certeza, aquela prova da Toyota que rolava em Jardim, se não me engano, teve um ano que ele venceu essa corrida. Todo mundo bateu. Os favoritos bateram e sobrou pra ele vencer. Isso aí depois a gente checa. O Nivaldo pode corrigir aí, mas se não me engano ele fez isso aí, né, Léo? E não esquece do Brandon Golga, né, Léo? Que vai correr no carro da Bird, é Bird Motorsport, Bird, né, Léo? É, o Brandon Golga vai correr no carro da Bird. Com o Chevy 75, se eu não me engano. Mas é o número é 75. É, Leon, aquela corrida quem ganhou foi o Jason Bowles, é um dos pilotos também que sumiu aí, né? Ninguém vê mais falar sobre ele, de vez em quando ele até aparece. Foi o Jason Bowles que ganhou aquele Toyota All-Star Shuttle. O DJ Kenton terminou em segundo. Foi aquela que teve 200 mil bandeiras amarelas. Foi assim, uma corrida de poucas voltas, foram 200 amarelas, foram 11 no total. Eu busquei informação aqui. Como eram divertidas aquelas provas, né, lá no Nossa, Speed. Nossa, aquelas era maravilhosa. Começava meia-noite até 4 da manhã, né? Era uma maravilha aquilo. Oi, aquilo era bom demais. Pena que não tem mais. E, Elião, você acertou também, né? Ele foi campeão, né, da categoria do Canadá lá, que mudou o patrocinador, que agora é a Pint Series. Antigamente era a Canadá Tire Series, agora é a Pint Series. Né? Então, ele foi campeão em 2010 e 2012. Foi vice também em 2001. Foi vice em 2009 e vice em 2011 e tem vai vice também em 2013. E o ano passado ele acabou não vencendo a corrida. Né? Oi, Leão? Ele sai no palco entre o Ranger, né? Ranger lá faz um pau lá e os dois saíam na mão lá. E era muito legal quando os dois duelavam o título aí. Então, esse é o DJ Kenton, né? Não tem muita experiência em Super Ovais. Mas é um bom piloto, um piloto já rodado aí, um piloto que sabe andar. Vamos ver o que ele vai fazer, o que ele consegue fazer, né, Leon? Bom, você falou do Brandon Galgo, né, vai fazer a sua corrida aí na Daytona 500. A Daytona 500 está agregando bastante piloto novo, né, Leon? Bastante piloto entrando aí, está sendo bem interessante, né, Leon? Ele vai correndo com a Chevrolet mesmo, viu, Leon? Eu vi aqui. Isso mesmo. E pra finalizar, né, essa frase aí eu já vi em algum lugar. Mas enfim. E pra finalizar, o Cal Erdos, pessoal, anunciou sua aposentadoria. Ele está deixando a NASCAR. Né, uma notícia aí que bombou realmente nos últimos dias, né? Vem sendo assunto. Esse assunto se arrasta até hoje. Até hoje saiu uma notícia aí sobre o Daniel Soares, tal, né? Que agora vai fazer mais corridas na Icon Series. Mesmo ele correndo full time, porque ele quer se preparar ainda mais para a Cup Series. Vamos ver que realmente vai virar essa história toda aí. Mas o que é mais interessante é o que o Coward se aposentou. Foram 13 anos, 445 largadas, 28 vitórias, 22 poles, 124 top 5, 210 top 10, 6.136 voltas lideradas 2008 e 2011 com seus melhores resultados, que foi o vice-campeonato. Tá deixando a categoria, anunciou numa quarta-feira de semana passada, o Cal Erdos, né, a Joe Gibbs também participou da sua, vamos dizer assim, do seu anúncio de aposentadoria, de retirada da NASCAR aí, e com isso também já foi anunciado o Daniel Soares, né, ele sobe para o Toyota 19 da Joe Gibbs e vai correr full-time em 2017, ele que é o atual campeão da Xfinity Series. E o patrocinador nós já sabemos que é a Aeris, né? É uma empresa de telefonia aí, é mexicana, sei lá de onde que é esse trem aí, mas eu acho que é mexicana. Continua patrocinando o piloto aí, Daniel Soares. E segue firme aí o trabalho aí. Elião? Então, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Esse anúncio, né? Calça curta, né, Elião? Resumindo alguns pontos da entrevista, né? O Edwards falou que estava satisfeito com a carreira dele. E também uma das coisas que meio que influenciou ele foi uma espécie de receio com as concussões, né? Que o Dale Earnhardt Jr. vem sofrendo, né? Tentando se recuperar para voltar para as provas. Foi uma das coisas que ele citou e falou que tem novos horizontes agora, né? Para quem não sabe, além de ter sido professor antes da carreira, ele chegou a ser ator, né? Ele fez uma participação naquela série 24 horas. Eu também li que ele está pensando em mexer com política, entrar em algum cargo público, não sei. O certo é que o Cal Edwards era a melhor oratória da Sprint Cup, era o cara que melhor falava. Ele tem um futuro muito grande na. Ele tem um futuro muito grande em várias áreas, assim. Qualquer coisa que ele pensar, se planejar, eu acho que ele vai dar certo. E fez o certo, é ficar correndo ali sem ter vontade, né? E lembrando, né, Leonardo, que talvez era o piloto de ponta mais reservado. Da mesma, é muito engraçado porque ele era o mais comunicativo em algum momento, mas também era um piloto muito fechado, né? A gente não via muito ele falando da vida pessoal dele, né? Enfim, mas eu acho que ele vai tentar um novo sentido na vida. Mas uma coisa muito interessante que eu acho é que foi justamente quando ele vivia o melhor momento na carreira desde um ou dois anos depois que perdeu o título, né? Ele perdeu o título pro Tony Stewart, aí venceu uma corrida aqui e outra ali, tinha um bilhareco, mas nunca tinha sido aquele Cal Edwards que a gente conhecia, né, Leonardo? E agora, quando ele tava começando a se recuperar, ele abre mão da carreira, né? Não sei se ele retorna em algum tempo, né? Não sei se também, enfim, não cabe a mim julgar, né? Mas eu acho que ser piloto para ele é um capítulo encerrado na carreira dele. Bom, eu tenho uma opinião, depois de ouvir tudo, ler tudo aí sobre o Cal Edwards, né? A minha opinião é a seguinte, não sei se você concorda também com o meu ponto de vista. Aquele acidente ali em Homestead, com o Logano ali, foi fundamental para ele. Ele viu aí vários problemas de concussão que tivemos aí durante o ano, alguns pilotos sendo afastados aí, alguns casos que foi talvez até diagnosticado, né, a concussão aí, mas acabou nem se concretizando, né, depois de exames mais profundos aí. Tivemos também durante a temporada. E aquela batida ali no final do ano ali em Homestead, onde que realmente o piloto tem que ter um ano inteiro, chegar no chase, ter que passar etapa por etapa. Então um trabalhão para tentar ser campeão e não construir um ano inteiro um campeonato. Hoje em dia você não constrói campeonato, você vence uma corrida, fica ali o resto do ano no campeonato regular só enchendo linguiça, você chega no chase. Que foi o que ele fez, né? E o que foi o que ele fez e foi o que o campeão fez, o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson venceu em março, depois de março não se ouviu falar mais sobre o Jimmy Johnson. Aí foi o Jimmy Johnson lá no Chase, né? Em Holmes chegou em primeiro, foi campeão. Então o Edwards também, se fosse o campeão Edwards, eu ia falar a mesma coisa. Foi um campeão não merecedor do título, porque foi um piloto que venceu uma corrida e ficou ali só. Ah, tá bom aqui, tá beleza, tá, completar, tô no Chase, então, sabe, meio que brincando ali, fazendo. Até não posso falar de bobo, mas fazendo o papel dele ali na equipe ali, nem se esforçando tanto para ganhar outra corrida. Então assim, foi muito, eu acho que foi assim, foi muito claro, eu pelo menos achei assim, que o que aconteceu com ele em Homestead, né, aquela batida em Homestead ali, foi decisiva para ele. Foi assim, não, para para mim ser campeão, vou ter que fazer tudo isso de novo. É um ano inteiro, é muito cansativo. Eu já tenho uma certa idade e eu tenho outros caminhos que eu posso ganhar minha vida. E eu não quero mais isso pra mim. Então agora eu parei e tenho certeza que essa foi a melhor decisão pra ele. É uma decisão que ele deve ter tomado com a família dele, com certeza. Não foi sozinho essa decisão aí. Muita família, assim como foi o caso do Brian Scott, ele até fala na carta que ele escreveu para os fãs, né? Com certeza o Enel é fã dele, do Brian Scott aí. Ele leu a carta e caiu em lágrimas. Então eu tenho certeza que uma decisão com a família teve um peso muito maior aí pro Cal Edwards. Os fãs do Cal Edwards, assim como eu sou fã dele, fiquei muito triste com certeza com a saída dele, mas entendi que o que aconteceu em Homestead foi realmente um ponto chave, foi tipo 60% já de, tipo, tá na hora de eu parar. E ele tá vendo aí os pilotos mais velhos parando aí. Eu creio que logo outros pilotos também já vão fazer isso também, né, Léo? O Matt Kenseth também já vai começar a bater o sino aí, né? Outros pilotos vão começar a vir também, a parar daqui a pouco também. E vai deixar a molecada nova vir aí pra mostrar um pouco o talento deles aí, né, Léo? Então, também a gente não pode esquecer do John Stowley, né? Que no mesmo dia se aposentou, né, Léo? É, o John Stowley também aposentou. Claro que não teve o mesmo alaje, né? Foi do mesmo tamanho que o Carl Edwards, mas também John Stowley também se aposentou pelo mesmo motivo, né? Basicamente pelo mesmo motivo, problemas de concussão e tal. Ele teve concussão, ele até ficou afastado, né? O John Stowley, e durante 3 ou 4 corridas no campeonato da Truck Series, e realmente ele optou por abandonar e ir atrás dos negócios da família. A família é muito rica, né, do John Stowley Jr., então ele vai cuidar dos negócios da família dele e deixou a corrida de lado. Ele vai fazer todo o trabalho fora das pistas, não vai estar dentro do carro, mas vai estar nas pistas fazendo trabalho com a família dele aí. Eu tenho certeza que o Carlos também tomou uma decisão muito bem tomada, né, já não tem mais tanta idade assim para tá correndo, apesar que na NASCAR de idade não é nada, né, mas ele, eu acho que ele cansou, entendeu? Essa é a verdade. Foram vários anos aí tentando ser campeão, não deu certo, ele falou assim, não, chega pra mim. E o Carl Edwards, na minha opinião, se ele for um comentarista, se ele for algum especialista da NASCAR na televisão, vai ser com certeza acertadíssimo esse pulo aí, esse acerto que ele vai ter com a televisão aí, que com certeza é um grande piloto. E como você muito bem falou, Elião, ele é um grande oratório, ele sabe falar muito bem, ele se expressa muito bem, até durante as entrevistas, ele, o piloto que melhor se portava durante o microfone, né, sabia falar muito bem, e as participações também na televisão e rádio, né, Elião? Isso mesmo, né, Leonardo? E é o primeiro piloto de uma geração que vai se aposentando, né? E a gente já viu o Jeff Gordon, o Tony Stewart, que são pilotos de uma geração mais antiga, né? Talvez os últimos ali de quem competindo de 95 a 2000, né? É, se aposentando. Agora, Matt Kenseth, o próprio. Caramba, esqueci o nome dele agora, mas enfim. Agora, daqui pra frente, eu acho que a ascensão de caras como o Joe Logano, como o próprio Chase Elliott e Larson, vai ser fundamental para a categoria manter sua base de fãs. E mais importante foi a saída do Ed, a saída do próprio Smoke, do Gordon. Vai dar muita força para caras como o Brad Keselowski, com o próprio Kyle Busch, que eu acho que o Busch em uns 3 anos mais ou menos, se ele for campeão mais uma vez, vencer mais provas, assim como o Keselowski também podem ser caras que vão receber todos esses fãs que ficaram órfãos dos seus pilotos, né, Léo? É verdade, Léo. Vamos ver o que eles vão fazer aí nos próximos anos. E essa, só para voltar um pouquinho no Carl Edwards aí, eu, na minha opinião, o Carl Edwards tomou uma decisão muito acertada aí. Elião, só para encerrar aqui as últimas notícias aí, as mais fresquinhas aí, que até uma que aconteceu hoje aí, na Truck Series, né, Elião? Para pincelar, quando você quiser falar da notícia, Elião, você pode chamar, tá? Mas eu vou só falar por cima aqui. O Ryan Truex Jr. conseguiu e assinou full time com a Hattori, né? Continua naquele truque 81, se não me engano foi o truque que ele terminou em segundo a corrida de Daytona nesse ano 2016, né? Depois até todo mundo achou que ele ia fazer um grande ano, mas depois não foi tão bem assim, né? Mas o Ryan Truex assinou com a Hattori e volta nesse truque aí para fazer a temporada de 2017. Na Xfinity Series, Elião, o Ryan Sieg continua, vai retornar full time aí com a RSS Racing, né? Continua fazendo um grande ano aí. O Dale Earnhardt Jr. e o Casey Kane vai dividir o carro deles da equipe, né, Junior Motorsports, na Xfinity Series. A Hunt Pizza Brothers vai fazer aí, a Hunt Brothers Pizza, né, vai fazer 2 corridas com o Outsider em 2017, e o JJ, ele tem expectativa de voltar na TriStar em 2017 também. Ainda não está nada acertado, mas ele tem essa expectativa aí. E para finalizar, o Tony Stewart falou que, mesmo se movendo para uma equipe, mudando para Ford, né, ele ainda procura patrocinadores para o carro número 14, que é o carro que ele estava, que agora vai assumir, é o Clint Bowyer. Elião, rapidão, Léo, 10 segundos. Sua previsão pro Bowyer nessa temporada. Elião, pra falar 10 segundos dele, que eu tenho pra falar do Kit Bauer. Eu creio que ele vai começar um ano muito difícil, mas eu creio que ele vai melhorar na segunda metade do campeonato regular. Talvez pode ser um pouco tarde para ele tentar avançar pro Chase. Enfim, aí o que você tinha perguntado para mim é o Parker Kligerman, né, que a gente citou mais cedo, né, sobre a Arca. Ele assinou com a Henderson Motorsports. É aquela equipe do Truck 75 que aparece de vez em quando com o Caleb Loma, né? É, acho que ano passado ele correu no 92, né? Fez boas provas. O chefe de mecânico dele vai ser o mesmo que trampou com ele na Arca, né? Que é o Chris Carrier, né? Para quem não pegou essa época, ele foi o chefe de mecânicos que venceu provas com o Nelsinho, né? O seu saudoso sorveteiro na Truck Series, né? E venceu na Xfinity também, né? Quando ele ganhou, né, no Road Course, era o Trent Owens. Mas enfim, o Chris Carrier vai ser o seu chefe de mecânicos nessas provas. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, Léo? Bom, vamos ver, né, Léo, o que vai acontecer. Eu espero que ele faça boas corridas, viu, Léo? Espero que ele consiga, pelo menos aí, top 10 nesse ano 2017. E ele tem apenas, Léo, 26 anos de idade. Ele é novo, né, Léo? É muito novo. Novo? Ele é bem novinho mesmo, né? Vamos ver. O problema do Kligerman é que, após aquela passagem na KBM, ele foi para a Swole Racing, aquele time novo de um milionário lá, que era dono de uma empresa de energia, e acabou se queimando, né? Pegou um monte de carro velho Toyota lá, tem até um print lá daquele programa de rádio, né? Das conversas de rádio, acho que ele tinha batido em Martin, viu? Daí o chefe de mecânicos fala pra ele que não tinha mais carro pra ele bater, que ele já tinha destruído todos os carros daqui. Mas enfim. Bom, Leão, é isso aí, né, Leão? Bom, pessoal, as notícias de dezembro até agora foram todas atualizadas. É claro que estamos aí bem perto aí de fevereiro, então o negócio começa a fomentar um pouco mais. Em breve teremos mais notícias. Devemos voltar também antes da temporada começar com uma edição Drops para falar da Xfinity Series e também para falar da Cup Series, para dar uma visão geral aí de como vai ser o Field para 2017. Só para relembrar vocês. Uma espécie de guia, né, Léo? Uma espécie de guia, né? Isso, uma espécie de guia para vocês entenderem aí como tá a famosa dança das cadeiras aí para 2017. Para vocês mais ou menos terem noção de quem vai estar. Quem vai disputar, qual é a chance, quem ainda está de fora, quem pode perder o lugar ainda, né? Tem muita coisa para ser definida. Claro que na Cup Series as coisas já estão mais concretizadas, já estão mais próximas, já de ter fechado tudo, né? Tá tudo acertado, mas na Xfinity Series ainda tem bastante coisa. E vamos também trazer no meio dessas duas edições, que vai falar específico de cada categoria, vamos trazer também a edição Drops, né? Adição de notícias, vamos falar só das notícias que vem acontecendo aí durante as semanas. Relembrando vocês, né, o próximo final de semana, agora 21 e 22 de janeiro, temos aí a Rock, né, a Race of Champions, coisa que acontece em Miami com participação do Kyle Busch e o Kurt Busch. Depois, no outro final de semana, se não me falha a memória, já temos a 24 horas de Daytona no último final de semana, no outro mês, dia 29. Temos 24 horas de Daytona e depois já 3 finais de semana para frente começa a temporada da NASCAR, né? Com o Advanced, não sei o que, Busch lá, como é que chama agora, Leão? Busch Cash, né? É o nome antigo dessa prova que abre a temporada da Sprint Cup, né? Aquela prova preliminar. Vai ser em outro formato, né? Vai ser um formato diferente. Antes dela ser disputada, a gente vai explicar aqui, né, Leonardo? Com certeza, vamos explicar e dar aí todos os detalhes para vocês aí, para vocês não ficarem um pouco perdidos quando for assistir. Bom, pessoal, é isso mesmo. Elião, obrigado, Elião. Quer deixar algum recado aí, Elião? Não, é isso mesmo. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui até a próxima edição, né? E quero agradecer ao Leonardo aí e a quem nos aturou por esse tempo. Abração, Léo. Abração, pessoal. Abração, Elião. Obrigado você também por me aturar. Já se vão 5 anos nessa brincadeira de podcast. Pessoal, obrigado mais uma vez. Para falar com a gente, você já sabe os caminhos. No Twitter, @leoguina ou @helio_lima42. Tem também o Pedrão, tem também o Thiago Raposo, Santa Rosa. Tem uma galera boa aí para dar o suporte para você. Tem o Diogo Gomes também. Gomes. que sempre é um parceiro nosso, tá sempre junto com a gente aqui. Tem o Lucas Herrera Lucas também. É, tem o Lucas Scherer também, que tá sempre conosco aí. Até que divulga lá no Lucky Dog o nosso podcast. Então, pessoal, para conversar com a gente é muito fácil. Só procurar a gente aí que nós estamos no Twitter, tá no Facebook também, tá em qualquer lugar. Só não tá, né, lá nos Estados Unidos vendo as corridas, mas um dia estaremos. Enfim, pessoal, obrigado, Elião, mais uma vez. É uma ótima semana para vocês. Já tá próximo final de semana, então um bom final de semana, pessoal. E cuidem-se bem.